Jeito que tá bom o áudio. Tá. É, meu vizinho tá fazendo festa, né, no sítio dele. Muito bem, tô ouvindo Não, daqui. tá ouvindo daí, né? E o que é engraçado, abriu agora no meio da festa, Resolve Maria. Que bacana. É, as coisas estão mudando, né? O Coarde deu que tomar vergonha na cara. Muito bom, muito bom. Vai lá pegar o Já café. estamos no ar, tá? Tá, tô vendo daqui. Basta o orifício auricular dele, né? Corre logo. Tá bom. É, tá até anunciando procissão ele. É. Tô vindo daqui. Vamos lá. Mas tá nítido aí? Tá nítido, mas tá dando para pegar bastante o som do fundo. Não, mas não tá nítido assim. Não tá Não, sabendo. o seu tá nítido, não atrapalha o seu áudio. Tá ok, então. Vamos fazer um Google Hangout com um som de fundo. Coisa Isso, chique. perfeito. Coisa Nossa, fina. demais. Sempre tem alguma coisa para enriquecer o papo. É, aqui é assim. Moda culha, mas o conteúdo é bom. Muita frescura não dá certo. Não vira, não vira. Não, não dá. Não acontece. Vou Deixa eu colocar o esperar link. aí Espera aí, dois deixa eu colocar. minutinhos para o pessoal se adaptar ao novo horário. Não, me perguntaram que horas que vai acabar. Eu falei, galera, a Esquece gente isso. começa sexta-feira, não tem hora, é até Ideia. Quarta-feira ainda dá para dar um bonde agora. Sexta-feira não, neném. Não, Sexta-feira é sexta-feira. o mais engraçado é o indivíduo achar que eu faço alguma coisa para ele, para cumprir o horário dele, entendeu? Se tiver que fazer papo disso, eu faço, porra. O sacrifício é meu, porra. Porra, quem chega em casa escaralhado, porra, cheio de pica para resolver sou eu, não tô reclamando, porra. É Ah, isso aí. porra. Correria do cacete. A que horas tá te mandando pauta? Tem quantos minutos atrás? Eu cheguei às 21h15, mais ou menos. Não, mas a que horas eu te mandei o último trecho da pauta que eu refiz toda? Então, Perdi a porra da pauta, tive que tem o quê? reescrever. Meia hora? 20 Por aí, minutos? né? Pois é. Não tô agoniado. Nego sentado em casa, porra, no conforto, só ouvindo, agoniado. Ah, vai terminar que horas? Vou terminar o que eu quiser, porra. Nem começou, já quer saber Ah, que horas vai porra. terminar. Não, não é assim, não. Como assim? Ah, que ideia. Vou postar o Vamos link na lá. minha página. Gente, boa noite, Vamos boa noite. Boa lá, deixa noite, eu ver. Ricardo, oficialmente. Então, boa noite, oficial. Não, não Tem tô afim, daqui a pimenta pouco eu hoje? falo. Você já pegou café? Já cheguei aqui Já? pronto. Nossa! Porra, hoje tá que tá, hein? Muito bom. Ah, eu tô escrevendo até você me agoniando. Porra. Tentando montar um quebra-cabeça de porra de 150 anos, tá você me agoniando, porra. Eu tinha que fofocar, eu tinha que me abrir, eu tinha que Não, contar. olha Eu sou só, mulher, filha. Olha Katsu. só, filha. Você esqueceu disso? Você não é girassol nem paraquedas, vai ficar se abrindo assim a qualquer momento. Se abre quando estiver com tempo, entendeu? Vocês Não, têm não dava. mania, não, Não vocês têm dava. Era mania de muito. puxar assunto, porra, quando eu não posso falar. Gente, se liga na DR. Na DR não, brincadeira. Não, eu Não, tinha que vocês têm a falar. mania, porra, de puxar assunto no momento que eu não posso falar, que eu não tô a fim de falar também. Não era Aí, para filho, falar, era só deixa eu te para ler. contar um negócio. Não é só você, não, é todo mundo. É, deixa eu te contar um negócio, porque eu não tô interessado, porra. A tarde inteira as pessoas têm assunto para contar novidade, eu falei, não tô interessado, porra. Meninas, Eu não escutem, posso desligar o escutem. celular. Mas é o dia todo, cacete. Não é só, não tô falando de você, não. Você foi encher Esculacho o ao saco vivo? depois. Esculacho ao vivo? Poxa, eu só encho o seu Não. saco no final do dia. Não, não é isso. Tô falando pra você é o seguinte, olha só. As pessoas, depois que inventaram essa porra de WhatsApp, as Ai, nem pessoas acham que fala. podem encher a porra do saco o dia todo, a qualquer momento, até de madrugada, porra. De Odeio, madrugada odeio. tem um paranoico me mandando, porra, videozinho engraçado, porra. De madrugada, porra. Odeio WhatsApp, odeio, Não, odeio. eu sou desta merda pra negócio. Eu também. Horário comercial, e às vezes eu sou obrigada a ficar online quando eu tô no WhatsApp web, muitas vezes. Tem um maneco que acha que você tá, porra, afim disponível. De rir de madrugada, porra. De madrugada mandando videozinho engraçado, porra. Porra, esse povo tem o quê? Normal, normal, esperado, esperado. Não, não é esperado não, porra, isso é novidade. Nem Deus esperava isso. Nossa, agora você falou tudo. Porra, que ponto nós chegamos, porra? Pra onde vamos parar? Essa é a pergunta. Vamos parar onde nós já estamos, pra onde nós já estamos indo, né? Lá na boca do esgoto. Ai, ai. É. Pode ser o Boa Noite Oficial agora? Acabou esse Não, colacho? não tô afim ainda. Ainda não Ah. passou. Ah, então tá bom. Desculpa aí. Deixa eu acabar de fazer um negócio aqui. Eu tô articulando um troço importantíssimo. Tive um site maravilhoso. Aí vem Cláudia. Puta Contar um que negócio. pariu! Gente, hoje é esfolação ao vivo? Caramba, olha que bacana! Deixa eu te contar uma. Eu tô falando pra você assim, ó. Ok, tranquilo. Daqui a pouco eu falo contigo. Tá. Quando vier assim, entendeu? Em código Morse, você liga que não é porra pra você que tá falando porra do papo. Entendeu? O papo já vem assim, entendeu? Estilo estrogonofe. Picadinho. Aí, porra, já é pra você se tocar, cara. Tipo assim, porra, fica na Monossilábico, tua, monossilábico. porra. Fica na tua, caralho. Porra. Perdi a Tá bom, porra você não quer. do creditado negócio, entendeu? Você lembra, daqui a pouco você lembra. Você não quer dar boa noite Lembro, para as tudo bem, pessoas? mas Eu dou naquela boa hora. noite para as pessoas. Tudo bem, mas naquela hora era o momento, eu tava fechando uma chave, porra, fundamental, porra. Tava lá num papo de altíssimo nível com o Vunt, e tá você. Porra, não dá, cara, não dá, porra. Não dá, sério, não dá, Olha, porra. olha lá, hein? Olha lá. As pessoas falam assim, porra, você é grosso, você é agressivo, porra, mas você é grosso. É. Tem gente que tem medo de falar comigo, gente que me conhece assim, tem medo de falar comigo, porra. Você só vive de cara feia. Você me faz porra. Ele pegou no momento oportuno, porra. Porra. Tinha uns caras que Gente, trabalhavam comigo. Conta mais rapidinho, só para te contar aí. Tinha uns caras que trabalhavam comigo, né? E assim, né? Os caras assim, né? Aí os caras, assim, eles chegam naquela intimidade, né? Bah, cheio de graça, né? Coisa de carioca, né? Aí daqui a pouco eu jogo eles na situação que eles são, que eles estão realmente. Aí já começa a chamar de senhor, chefe, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá. Aí daqui a pouco dou uma quebrada, né? Pra descontrair. Aí eles, porra, eu fiquei com medo naquele dia. Eu falei, porra, meu irmão, porra. Né? caramba. Enfim. Não, mas uns caras assim, porra, martelete, entendeu? Não é cidadão comum, não. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Vocês Ricardo. estão bem? Todos bem nessa sexta-feira maravilhosa? Ó, Nessa sexta-feira magnífica, Vanessa tá com todos medo estão de bem? você, Ricardo, depois disso. Nada, não, não. É só brincadeira, não. É, gente, feedback do áudio nosso, por gentileza. Como sempre, a gente já chega mandando feedback do áudio, tá? E Acordou sempre, de manhã, já sempre, dá o feedback sempre. do áudio. Entendeu? Botou os pés aqui, você já dá o feedback Perfeito. Sempre, do áudio, entendeu? sempre. É porque o áudio aqui exige feedback, porra. Esse áudio aqui, ele é complicado, porra. Tudo certo, Ricardo. Tudo certo. Tá. Olha só, já vou avisar para vocês, tem uma maluca chamada Beatriz que tá dando alteração aqui no Hangout, tá? Foi bloqueada? Já foi bloqueada, eu sei quem é, matar de André Moraes. tomando hoje lá em Portugal, aí entra com o nome de Beatriz, ela gosta de fazer graça, ela gosta de adicionar as pessoas, ela estava sob tratamento psicoterápico há um ano atrás, mais ou menos, entendeu? E parece que parou, entendeu? É uma tal de Andréia Moraes, uma dessas adolescentes chimpanzés que gostam de encher o saco de adultos, entendeu? Caramba! É, maluca, porra! É, vou diagnosticada como bipolar. É o tipo adolescente manipuladora, entendeu? Complicado, hein? Pois é, e de vez em quando ela vem encher o saco do Hangout. Tinha outra também, acho que esse nome dela, uma tal de Patrícia, não sei das quantas aí. Logo no começo, começou a fazer graça, tentou entrar para o grupo, na época que, né, que a gente estava aberto ainda para conversar, em grupo de estudos, sim, sim, etc. Aí começou a fazer graça, eu bloqueei logo também, porque eles acham que sabem ou acham que podem encher o saco. Aí, entenderam? Então a situação é essa. Ok. É, vamos lá. Tá. Vamos lá? Bora. Aqui, então, vamos iniciar nossa pauta. Hoje o assunto, como sempre, né, como quase sempre, é bastante denso. Nós vamos começar a fazer os estudos táticos do que é uma guerra psicológica. Mas para isso nós precisamos localizar o que vem a ser a psicologia e qual é o seu papel social no começo do século XX. Com que finalidade ela vem, ela surge no século XX? Antes de qualquer possibilidade de reação, nós precisamos entender qual é a missão dos nossos controladores. Ok? É fundamental, antes de tudo, que entendamos qual era a missão desses agentes. E o que vocês vão ouvir, aliás, o que vocês já vêm ouvindo no seminário, é algo inédito no mundo inteiro. Nós temos duas escolas hoje no mundo, duas escolas determinantes no mundo hoje. A escola filosófica do professor Olavo de Carvalho e a tentativa, né, de resgate da inteligência por parte do exemplo que é o professor Olavo. Então, nós temos a distinção da escola olaviana, né, e o indivíduo Olavo de Carvalho. São as duas maiores escolas hoje de resgate do ponto superior da esfera antropológica ocidental. Não existe nada semelhante no mundo. Então, para quem ainda não conhece, professor Olavo de Carvalho, seminário de filosofia, curso online de filosofia, COF. E para quem tenha alguma aptidão para a filosofia, recomendo que parem de seguir esses retardados que trabalham com filosofia como quem é estudante ainda no ensino médio, né? Se copia, cola, decora para fazer prova. Saiam dessa esfera cognitiva, isso não vai levar vocês a nada. Façam o COF e parem de seguir esses grupos de retardados. Eles não entendem absolutamente nada do que seja o modelo, né? A forma cognitiva de um filósofo. Primeiro que ele não é filósofo. Ok? Então vamos lá. A princípio eu vou ler para vocês o texto que eu tinha preparado, que perdi e fui atrapalhado inúmeras vezes. Vou ler para vocês o texto que eu preparei para a nossa análise de hoje. Nós vamos fazer o rastreamento histórico e também do modelo cognitivo e, consequentemente, conseguiremos entender qual é a missão da psicologia como uma ciência experimental que venha a substituir tanto a filosofia, nos seus aspectos da epistemologia, da hermenêutica, né, ou seja, da interpretação da matese, do cognitivismo, né, da interpretação da maneira como a inteligência se processa também na esfera linguística, e como a psicologia veio a engolir todas essas escolas anteriores e veio a afirmar-se como a grande orientadora, a grande pedagogia do mundo moderno a partir, então, do século XX. Ok? A princípio parece ser bem complexo, mas não é. Ok? Ok, tá. Vamos lá. nós paramos no fenômeno do no problema do conformismo, né, que esconde a chave do que é a real incidência, que é a real ferramenta, que é o real instrumento do politicamente correto. Ok? Politicamente correto é um nome fantasia. Nós estamos lidando com uma técnica de abordagem social chamada conformismo. Para quem tenha, para quem faça, para quem seja profissional da área, é a inversão da terapia do conformado, né? Então, ao invés de você reafirmá-lo perante o grupo ou o seu ambiente social ou seu ambiente cognitivo, né? Que na verdade são graduações da mesma coisa, nessa aplicação técnica você tem a inversão dessa chave, ou seja, você coloca o indivíduo como um ente inferior à norma do grupo. Ok? Então, finalizamos a princípio o que é o politicamente correto. Alguns me perguntaram se eu poderia repetir o aspecto da experiência Ash, né? Do Solomon Ash. Não é possível repetir. A experiência do Melgren, né? Que foi o originador, que foi o experimentalista, né? O aplicador do modelo. Prestem bem atenção, quando nós analisamos um fenômeno, nós temos que extingui-lo na sua máxima graduação. Qual é a máxima graduação do fenômeno? É o seu aspecto de ação efetiva. O aspecto de ação efetiva do politicamente correto, para quem ouviu o último hangout, é transformar pessoas comuns em criminosos, assassinos, em tiranos, ou em propagandistas, né? Ou em membros de grupos tirânicos. Ok? Então, aquela experiência na qual um médico pede que pessoas comuns deem choques, né, numa vítima em nome de uma autoridade politicamente instituída, né, ou socialmente instituída, é a graduação máxima possível de ação efetiva do politicamente correto. Ok? É isso. Finalizamos, então, aquela análise. Vamos lá. A princípio, podemos apresentar que dos elementos estruturantes do raciocínio psicoambientalista enunciado nas descobertas e na aplicação dos métodos para as atuais mudanças sociais residirá em Rousseau como uma importantíssima indução a ser realizada por seus posteriores. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a partir de agora com aquilo que vocês entendem como educação, né? Educação acadêmica ou formação acadêmica, no sentido de que ela absorve o ser humano desde a creche e prossegue com ele trabalhando, então, já na chave ambiental da sociedade. Ok? Então, o elemento mínimo que eu consegui investigar a respeito disso, já então com o surgimento do racionalismo, é a chave rousseauiana, que diz que a sociedade modela o indivíduo. Vocês vão entender o meu raciocínio. A partir do momento em que você significa o indivíduo como um ente inferior ao seu ambiente cognitivo, né, que se vai se referir como um ambiente físico, como um ambiente compressor, né, e que esse ambiente físico pode modelá-lo, pois a partir do seu nascimento, esse indivíduo está suscetível a esse ambiente físico, poderemos entender, então, que essa substância chamada de sociedade, ela será o elemento determinístico da ordem cognitiva dos indivíduos. Né? Então, segundo Rousseau, todos os seres humanos nascem bons e são remodelados ou são reestruturados pela sociedade. Será nesse sentido o do remodelamento a partir de uma tensão criada pela sociedade que remodelará o indivíduo, transformará, alterará suas substâncias antropológicas, que se dará todo o transcurso da psicologia do comportamento. Ou seja, Ao invés de remodelarem o indivíduo somente, eles passam a tentativas de remodelamento não somente da sociedade, mas da maneira como os indivíduos... A princípio, né? Preste atenção. A princípio, a tentativa das dinâmicas de controle do comportamento, né? Ou as dinâmicas operacionais comportamentalistas, vocês vão entender depois que vai ser isso, as dinâmicas de grupo, inclusive, todas elas, sem a menor exceção, trabalham na seguinte chave: remodelar a sociedade, então, como um ente, uma substância, a ser alterada, entendeu? Para que esse remodelamento ocorrendo a princípio na ordem cognitiva passe ele a criar, a recriar-se, então, na ordem social. Então, por exemplo, você faz com que os seres humanos reinterpretem a condição social e no momento da ação possível, eles remodelarão essa ordem social. Ok? É a reconstrução da galinha a partir do seu próprio ovo. O ovo vai olhar para a galinha e falar assim: você não é minha mãe, porra. Entendeu como é que funciona? Mais ou menos nesse sentido. Sim, ok, até aí? Ok, tá. Como é que tá o áudio, tá bom? Perfeito. Tá, vamos lá. Então, a hipótese da maldade... A hipótese da maldade inata nos seres humanos... Ela será desdobrada em dois aspectos. Haverá ou não uma maldade genética, isso depois vai ser trabalhado já no século XIX, né? Pelas descobertas da genética, pelas investigações da genética, melhor dizendo, né? E vocês vão entender que genética não significa absolutamente nada, porque sem um espírito que é transferido em aspecto orgânico, né? Sem a organização, sem o espírito que organiza diferentes substâncias, diferentes enzimas, diferentes graduações também dessas enzimas que vão formar os compostos neuroquímicos. E há um espírito, não no sentido que vocês compreendem, um espírito religioso, mas haverá um princípio metafísico que organizará totalmente cada um dos elementos dessa estrutura. Entendeu? Então, o aspecto genético ele jamais vai definir nada, se o fulano tem propensão para ser mal ou para ser bonzinho, não é nada disso. Entenderam? Existe um espírito que organizará. É sim possível que você remodele completamente já no aspecto espiritual que nós chamamos de personalidade humana. Vocês vão entender aqui como é que eles fazem isso. Como é que eles conseguem transformar bebês lindos em feministas horrorosas? Como é possível transformar pais que tiveram uma ótima educação em progenitores de loucos, de psicopatas? É o que nós veremos no século XX. Entendem? Então, vamos lá. A princípio, podemos entender que o primado do ambiente social determinístico causou gravíssimas deformações em gerações e nas escolas racionalistas mais importantes. Mesmo no ceticismo, que origina o pessimismo do século XVIII, conclusivamente, mesmo a ciência da física está, de certa forma, vocacionada a mudar o universo. Então, entendido como ambiente físico, no sentido da busca pela compreensão e posterior alteração do átomo. Então, prestem atenção. Essa tentativa de mudança do ambiente, isso vocês nunca ouviram em lugar nenhum, ela será transferida através de diversas outras ciências, através de outras possibilidades de execução, né? Porque o ser humano, ele sempre vai escolher aquele meio de ação possível para a execução de uma ideia. Então, a psicologia, ela vem a surgir porque dentro da filosofia haveria um esgotamento da possibilidade de transferir ideias e conceitos para o experimentalismo. Eu já trabalhei isso com vocês antes, né? Então, a filosofia, ela... de Newton, né, e diferentes outros cientistas, até mesmo no começo do século XX, como Heisenberg, enfim. que eram filósofos também, né? Então, a não possibilidade de experimentalismo faz com que a filosofia se torne, então, um conhecimento entendido como, de certa maneira, como uma curiosidade intelectual. E a psicologia passa a ganhar corpo cada vez mais, e ela se apropriando dos mecanismos de investigação e de experimentação das outras ciências, ela vem a se sobrepujar acima mesmo das outras ciências. Porque acima do método existe a maneira da personalidade compreender tal problema. Então, uma personalidade trabalhada para entender uma personalidade de um cientista que tenha sido modelada para entender um determinado problema numa perspectiva, então conduzida pela psicologia, transformará esse cientista um agente operacional dessa ciência chamada psicologia. E quantos de vocês não verão hoje investigando os problemas da ecologia, os problemas do transexualismo, os problemas da pedagogia, dentro de uma perspectiva modelada pela psicologia? Ou por alguma necessidade política, então instrumentalizada pela psicologia. Ok, até aí? Ok. Vamos lá. Preciso também que vocês entendam que todos os maiores psicólogos que nós estudamos e que nós estudaremos, sem exceção alguma, eram judeus criados num ambiente também ameaçador, ok? Isso é um dado inédito, muito importante para o prosseguimento do nosso estudo aqui no seminário. Eram judeus criados num ambiente, educados num ambiente ameaçador. O cenário do século XIX na Alemanha, na Europa, né, de uma maneira quase que absoluta, era um ambiente ameaçador para os judeus. Okay? Mesmo retirado das crenças, das ideias das crenças do período, que as grandes catástrofes naturais, por exemplo, a peste, né? Você tem na Idade Média, em momentos de peste, de desgraça, qualquer que acontecesse, a culpa era do judeu ou do cigano. Né? Então, esse conceito de minoria oprimida vai sendo transmitido através das tradições orais, das lembranças das famílias que então eram perseguidas em determinado ponto de sua história. É fundamental também que vocês entendam isso. Nós estamos abordando conceitos que nunca foram trazidos à tona antes. Então, essa maneira de pensar-se dentro do seu ambiente, de entender o ambiente como uma minoria, transformará cérebros brilhantes em agentes transformadores da emancipação das minorias em alguns certos aspectos. Vocês vão saber quem são os autores que trabalham já nessa forma mental, né? Alguns autores, como Adler, eles trabalharam... Perdão. Alguns autores, como... Sim, em certos aspectos, sim. O Alfred Adler, que é o criador do conceito de complexo de inferioridade, também toda a escola de Frankfurt, né? Eles estão aqui também, os judeus, né? Eles trabalharão dentro do conceito de que são uma minoria e que essa minoria ela é historicamente perseguida e que, portanto, seria obrigação de suas inteligências brilhantes a mudança do panorama social. E é por isso que vocês vão entender hoje essa conceituação de minoria, minoria, minoria, minoria, minoria, que a minoria deve dominar o mundo. Isso não era compreendido. Por quê? Não é? O próprio Karl Marx devia Deus e mundo, e grande parte de seus credores eram judeus, como ele também. Né? Grande parte desses credores eram judeus, só que eram judeus ricos. Ricos dentro da perspectiva dele, que se colocava como um ser inferior, embora fosse também de classe média, né, burguesia. Ele não se colocava como burguês e colocava o dono da taverna a qual ele devia, que ele era frequentador de prostíbulos e bares, né? Então ele colocava o dono da taverna como um agente ameaçador, já se esquecendo que ele também era judeu, também de família burguesa. Então, essa forma essa psicologia que é transmitida, essa ideia, esse ambiente imaginário, essa autoimagem, que depois vocês vão entender, está na teoria self, né? A construção do indivíduo a partir de seu ambiente, o ambiente é determinante, no momento o indivíduo é determinante, e que se forma, então, um complexo de inibição, né? De auto-inibição ou de inibição recíproca. Esse jogo que vai estruturar a personalidade, ele é fundamental para que nós entendamos o que vem a ser, o que vem a ser esses fenômenos trabalhados hoje, tanto no século, no meado do século XX, quanto nos finais do século XX e início do século XXI. O nosso momento social, ele é resultado desses problemas que não foram resolvidos nessa época e que vão sendo transferidos através dos intelectos, dos maiores intelectos, né, do século XIX para o XX, né, e eles vão ganhando volume, volume, volume, porque a plataforma de ação deles era a Alemanha, e a Alemanha era como se fosse hoje Estados Unidos, né? Mas então os Estados Unidos, com uma potência de ação intelectual 100 vezes maior do que tem hoje. E vocês imaginem, não tínhamos a imprensa, as telecomunicações como temos hoje, mas as pessoas liam livros e conversavam, os formadores de opinião eram capazes de remodelar a sociedade porque eram intelectos grandiosos. Não era a Fátima Bernardes quem ditava as normas sexuais da família brasileira, né? Nem o Serginho Grossman, mas eram os grandes pensadores. Modelos de raciocínio são transgeracionais e são transnacionais. Então, o modelo de raciocínio alemão, ele vai governar de meados do século XIX. Já então no aspecto das ciências, né, as grandes descobertas científicas, elas saem da Alemanha. Não raro, todo o conselho, todo o grupo de Copenhagen, praticamente todo, ele, né, tinha a mesma origem, né, ou ancestrais comuns. Né, tinha um outro da Dinamarca, enfim, Suécia, Suíça, e o restante só alemão, austríaco. As cabeças mais brilhantes da ciência do século XX vêm dessa região e é essa geração. Então nós já estamos lidando com um volume de dados muito grande, a ser articulado, para formar a ideia problema a ser trabalhada, né? Então nós vamos organizá-la como uma forma de ação e vocês vão entender como essa forma de ação ela vai determinar algo aí em torno de 100 anos, mais de 100 anos, vamos colocar mais 100 anos mesmo de ação efetiva na sociedade humana. Ok? Então nenhum desses fenômenos é por acaso, nenhum desses movimentos que nós veremos no século XX, que vem perdurando até hoje, é por acaso tampouco. Todos esses acontecimentos sociais, eles foram preparados para acontecer. Tá vendo? Essas substâncias foram colocadas em curso, em movimento, e num certo momento elas já não precisam mais ser estimuladas, já não precisam mais ser tensionadas, elas adquirem movimento por si só, porque a superfície que atritava com elas, que seria de alguma forma opositiva, ela passa a ser assimilada pelo próprio movimento dessas substâncias. Então, os oponentes foram eliminados ao longo do tempo, porque à medida em que o volume de um corpo é maior do que a superfície que fará o atrito, ela se torna praticamente que insignificante e será utilizada pelo próprio corpo, como um agente tensionador. Entendeu? Isso é incorporado ao princípio do movimento. Um dado do movimento. Isso está na física. Ok, até aí? Ok. Alguma pergunta, alguma colocação? Tem uma pergunta da Fer, Ricardo. Ela pergunta se a psicologia... Acho que é ela, né? Fer. Depois diga. Fer. Isso, então é ela. Beleza. Psicologia se tornou um instrumento a favor das agendas, é a pergunta dela. 90% da psicologia surge como uma agenda. 90%. Ela surge como uma agenda. Eu expliquei isso anteriormente, no último seminário. a escola psicanalística, a escola psicanalista, ela surge como uma agenda, a comportamentalista surge como uma agenda, fundada, né, pelo Watson, que vem também do Pavlov, que vem originalmente do Pavlov, né, o conceito de respondente e estimulante respondente, né, então todas elas vêm como uma agenda. Eles tinham como missão o domínio pleno da maneira como as pessoas se raciocinariam, a maneira como as pessoas apreenderiam os dados da realidade. Hoje eu posso afirmar conclusivamente, isso é inquestionável, hoje já é possível discutir com qualquer especialista em psicologia. Vocês estão sendo preparados para ter a condição armistícia de se defender contra as agendas, entendeu? Vocês têm hoje COF, curso online de filosofia, né? Vocês têm hoje toda a obra de Olavo de Carvalho disponível, tá? E num certo aspecto, né, que muito inferior, vocês têm Rádio Vox para discutir os assuntos da política, especialmente a política sul-americana, né, o Foro de São Paulo, e agora vocês têm o Seminário de Psicologia Aplicada, que é o Seminário Guerra Psicológica, né? Então, vocês vão conseguir formar conceitos, vão conseguir discutir com qualquer psicólogo que venha ditar a regra para seus filhos. Essa é a intenção mínima do seminário. Tá? E por isso ele foi em aberto para vocês todos. Ok? Vocês vão entender muita coisa que nunca nem seus pais entenderam a respeito de educação familiar. Mais alguma coisa? Pode prosseguir, cara. Você está bem? Tomou seu café? Está tudo bem? Tranquilo aí? Perfeitamente. Como é que foi o seu dia? Tá bem? Tranquilo? Na paz? Ninguém te perturbou, não? Não, ninguém me perturbou, não. Depois você lê o meu dia. Ah, tá. Ah, é que você mandou aí, né, o negócio da agulha, não porra, sei o quê. Porra, me deu maior esculacho e agora pergunta. Ah, mas eu li todo, pô. Eu li todo. Viu, gente, como os homens não esquecem uma hora todo, depois? Aham. Né? Que é 9 horas da noite? Né? Tem seminário às 10, 9 horas da noite. Você manda uma página em um testamento. Não, porque eu visito o cliente fez isso. Quá. O engraçado é que você ri antes de contar a piada, entendeu? Aí isso é culpa do meu pai. Isso é culpa do meu pai. Reclama não, com você, ele. Assim. Você conta a piada e já conta rindo. Eu já comecei a rir. Aí quando você falou de biópsia, eu falei, pô, que é engraçado numa biópsia que sangra pouco, que não sei o quê. Eu tô tentando entender qual é o motivo da graça numa biópsia. Já me vi como paciente da biópsia, pô. Aí parei de rir. Aí já fiquei puto porque você tava ocupando meu tempo pra contar um troço que é desagradável, pô. Olha a alteração, Ricardo. Volta pra eu a volta. Vou voltar aqui, pô. Vamos lá. Eu tenho bronca de agulha. É, pois é. Tem bronca de agulha. É, tô ligado. Eu já fiz tratamento e já fiz até, né, pequenas cirurgias sem anestesia por causa disso. Tem bronca daquele negócio. Ô, gente. Dentista só sem anestesia, tá? Que absurdo. É um cagaço natural. Vamos lá. Vocês entendem mais ou menos aí como é que funciona? O raciocínio, ele sendo modelado, ele vai criar escola. E uma vez criando escola, ele já não precisa mais ser mantido em modelamento, salvo alguns reforços, né? Você quer uma comunidade falante. Essa comunidade falante, ela vai se alimentar de onde? Dos princípios daquele raciocínio. Então, eles vão se retroalimentar dos elementos que os originaram. É por isso que a escola de Frankfurt é tão importante para os acadêmicos. O anarquismo é tão importante para os comunistas de campo, né, que é essa molecada, né? Os chimpanzés, os psicopatas, e é por isso que os psicóticos, né, os carniceiros, são tão importantes para os líderes. Vocês vão entender, então, depois que a gente começar a formar a ideia de arquétipo. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, né? Então, quanto mais próximo da ideia símbolo, quanto mais personificador da ideia símbolo, mais esse indivíduo será efetivo dentro do seu grupo. Mais ele será respeitado, mais ele galgará posições hierárquicas dentro desse grupo. Porque ele vai passar a ser a forma conceito em estado temporal. Ok? E é por isso que todo mundo fica babando o ovo do Lula, né? Porque eles enxergam no Lula a forma ideal daquele que deveria ser seu líder. E o brasileiro é tão menor, mas tão menor, né? Que o brasileiro louva um cara que é um pudim de cachaça. Sabe? E desconhecem também quem era o grande operador ali. O grande operador ali é o Zé Dirceu. E outros também, outros dois também. Entendeu? Não era o Lula. O Lula foi só o cara que enriqueceu e percebeu. Bom, eles estão me usando. Eu sou um líder sindical e eles estão me usando. Agora eu quero entrar no jogo, quero meu pedaço cada vez maior. Essa é a única condição superior do Lula. Entendeu? Que rolava muito, milhão, falando, agora eu quero meu pedaço. Se é para ser estrelinha do grupo, então eu quero minha parte. E o Lula foi escolhido por quê? Por uma série de acasos, enfim, né? Era um predestinado, realmente. Mas se manteve no jogo porque ele era o sujeito que falava assim, olha, o que vocês decidem pra mim tá bom. Não dava trabalho. Ah, é para roubar? Então vamos roubar com força. Então é o ideal. E essa massa, jornalistas, estudantes, enfim, eles acham isso lindo. Porque dentro da ideia de mundo que eles têm, né, dentro da ideia de anarquia, de quebra de conduta, de quebra de conceitos, de quebra de linhagem familiar, inclusive, eles foram educados para a quebra das permanências familiares. Né, eles vão achar esse modelo teratológico, essa monstruosidade, a coisa mais linda do mundo. Porque representa em graus máximos aquilo que eles, enquanto seres humanos, de pouca coragem mesmo, né, podem atingir. Lula é aquele sujeito que nunca se envolveu numa briga. Lula é aquele sujeito que, na hora da porrada do sindicato, ele saiu de perto e falava assim, ó, gente, não briga não, porra. Ele nunca foi o sujeito de pegar em arma, ele mandava matar, mas ele não pegava em arma. Entendeu? É esse merda que esses bunda-lelês aí ficam louvando. Eu até respeito quem admira um Stalin, né, um Lenin, enfim, que era um sujeito, né, açougueiro mesmo, né, que testemunhava a decapitação do sujeito, fuzilamento, ele ia lá para testemunhar, da cuspia na cara do sujeito. Eu até louvo, né? De alguma forma, é um modelo a ser admitido, né, com máxima possibilidade de maldade, mas o Lula é um merda, pô. Então, enfim, eu estou fazendo aqui algumas colocações aparentemente aleatórias, mas é para que vocês entendam o que é um modelamento da personalidade, o que é um conceito coletivo, o que é uma ideia grupal, o que são os tensionamentos, como eles operam quando inseridos na norma cognitiva das sociedades. Ok? Vamos lá. Posso prosseguir aí? Está tudo bem? Pode prosseguir. Ok. Então, vamos lá. Esses dos psicólogos que foram investigados, analisados mesmo, não apenas com relação à obra literária, mas com a missão, a ideia e os seus modelos de ação, todos eles se referiam de alguma maneira a um ambiente ameaçador, ok? Nós vamos entrar agora na parte mais filosófica do conceito. Galera, na parte mais filosófica da entidade, né, do ente, do ser. Então, eu preciso que vocês compreendam o seguinte. Os seres humanos possuem um aspecto intrínseco que se chama livre-arbítrio. Esse aspecto intrínseco do indivíduo, o livre-arbítrio, é a própria presença de Deus na chave antropológica. Ok? O outro elemento com o qual nós vamos trabalhar o conceito das potências de realização desses indivíduos. Ok? São os dois conceitos, o livre-arbítrio e as possibilidades de ação do sujeito. Ok? Então, se nós compreendermos que o grande problema a ser solucionado pela psicologia é a tentativa de equilibrar esses dois elementos, não é? A maneira de remodelar esses dois elementos para que eles se fundam numa só coisa, é? num novo ser, será a chave secreta de toda a psicologia aplicada, então, na sociedade. Ok? Nós temos um ambiente que impede a mobilidade desse sujeito, a realização desse sujeito. E temos um sujeito que possui um livre-arbítrio e pode sabotar esse projeto. Entenderam? Então, para que vocês entendam novamente, transformar um ambiente numa espécie de caixa, né, de, aliás, literalmente, transformar um ambiente num composto controlado e inseri-lo dentro do indivíduo, primeiro, a maneira cognitiva, formando nesse indivíduo essa imagem desse ambiente que está controlado, para que ele se sinta confortável ou desconfortável para lutar e lute, né, contra esse ambiente desconfortável, e ora eles inserirão esse ambiente, então, de uma maneira... numa leitura de extremo conforto e refúgio, para que ele voluntariamente adentre a este ambiente. Vou explicar de novo. A psicologia trabalhará com duas normas. Primeira norma, remodelamento ou eliminação do livre-arbítrio humano, para que esse indivíduo seja adaptável a um ambiente que está sendo construído de maneira ainda subjetiva, remodelando esse indivíduo, eliminando ou reestruturando o seu livre-arbítrio, eles encaixam esse indivíduo, já então de uma maneira subjetiva, nesse ambiente, esse ambiente que é composto, que está sendo remodelado. Ok? O jogo é estruturado de maneira que o ambiente passa a ser redesenhado para o indivíduo, ora transferido para ele de maneira aversiva, ora sendo transferido para esse indivíduo de maneira refugiadora. Ok? A maneira de um ventre materno, a maneira de um abraço caloroso, a maneira de um colo aconchegante, a maneira de um ambiente que é propício para a sua existência. Em outros momentos, esse ambiente será transferido para o indivíduo de maneira subjetiva, para que ele o compreenda como um ambiente aversivo e ameaçador. E esses controladores exigirão, então, que esse indivíduo se organize em coletivos para que a soma das forças seja maior, crie uma tensão maior para a mudança do ambiente. Já então, de qualquer maneira, o ambiente será remodelado. Vocês conseguem entender isso? Eu preciso que vocês me definam, porque vocês são meus parâmetros de compreensão. Cláudia? Perfeitamente. Estou esperando o pessoal dar um retorno aqui no chat. Tá, me dê um retorno, por favor, pegar um café. Sim. Agora vamos respirar um pouquinho. Isso é muito pesado, isso é neurotizante. Eu não ia tratar desse assunto com vocês. E afirmo para vocês, é só 10% do que se pode trabalhar em público, tá? Cláudia acompanhou a descoberta desse paradigma. Na época, a coisa é monstruosa, não posso passar para vocês. E também não estou fazendo mistério gratuito, criando suspense na cabecinha de vocês, não, porque é neurotizante mesmo. Não dá para vocês suportarem, não. Tá, vamos trabalhar a coisa ainda na baixa graduação. E depois vocês mesmos, por si só. Ricardo? Ricardo. Pessoal, vocês me ouvem? Pessoal, dá um feedback de áudio, se estiverem me ouvindo. Ricardo, não te ouço. Se estiver ouvindo. Ricardo. Gente, vamos esperar um pouquinho o Ricardo retornar?